fachada cara alegre, um sorriso e boas noites a quem busca um trago largo, a quem busca um trago largo, bem longe do mate amargo, da vida cura os açoites. Assim a voz do carinho, a meia luz junto à copa, adoça o que está adoçado, adoça o que está adoçado, do gosto à cor do pecado, na madrugada se topa. A imagem antiga da casa, num tango pra ser cortado, nenhuma nega o estribo, somente afirma o motivo, nenhuma nega o estribo, somente afirma o motivo. Num romance preparado, a noite em sereno chora e um coração prometido se ilude ao som da magia, se ilude ao som da magia, do claro está longe o dia pra ver um peito partido. Do copetim mais um trago, outro beijo molha a boca, o preço certo nem sabe, o preço certo nem sabe, é o corte afiado de um sabre que atora a saudade louca. O olhar que pousa no corpo tem a lembrança que importa, o fogo consome a sede por entre quatro paredes, o fogo consome a sede por entre quatro paredes. Quando se fecha uma porta, quando se fecha uma porta, quando se fecha uma porta.